Antena Web. Sintoniza-se. Bella cosa che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi ritorno in mente insieme a lei. Paese dove si nasce, sei come il primo amore, non ti si può scordare. Paese, sono stato ingrato, lei non mangiava se non ero ritornato. Paese, lei non capiva che in fondo non si vive solo per amore. Paese mio, questa è la verità. Ringraziando il cielo, posso dire andata bene, e quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su, quello che mi manca resti sempre solo tu. Paese dove si nasce, sei come il primo amore, non ti si può scordare. Paese, sono stato ingrato, lei non dormiva se non ero ritornato. Paese, lei non capiva che in fondo non si vive solo per amore. Paese mio, questa è la verità. I'm and turn away. 新春リセット。 With version. Music and supreme food of love. Sounds so really make you rub and scrub. Sounds like I'm gonna leave my middle bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. I said, pass the dutchie pan the left hand side. Pass the dutchie pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fall. It a go done. Give me the music, make me jump and fall. Sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. heart. Look around you. Change your heart. It will stand you. I need your loving like the sunshine. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Look around you. Change your heart. It will stand you. I'm everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Un caso serio nella radiofonia. And then there suddenly appeared

Azt a karcsú fecske pár.

Antena Web. Ne dis rien, on et viens. Out of this place.

Africans dying for the baguettes on your Rolex. So watch you pushing a nice call. Don't you know there's no such thing as superstars? We leave this world alone. So who gives a shh about the things you own? Sex, but my business is my business. I got self-respect. I could talk about how my press could pimp man's dough, get the keys to his ride and his phone. But I mixed it up and that would make me a hoe. Little sisters, now I really gotta let you know. Real women ain't sexy for no man's dough. Real women work hard to make the young. And we can all chat about gaps and blacks on blacks and false facts and all be stereotypes. But you still watching, that ain't what I'm here for. Show 'em to think higher and aspire. Something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you, I'll be forever. You give me no reason why you're making me work so hard. That you give me no, well, you give me no. You give me no, you give me no soul. I you give me no reason why you're making me work so hard. That you give me no, well, you give me no. You give me no, you give me no. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Sério na radiofonia. Quiero llorar, no quiero sufrir. Maria, don't you?